Mais um programa Conversas, e hoje as conversas têm uma convidada que já vou passar a apresentar. E como normalmente para se comunicar são precisas duas pessoas e uma voz, eu calei propositadamente. Joana Pina, bom dia. Bom dia. Era impossível nós comunicarmos, não era? Não, sem voz. Sem voz. Não, não, há muitos métodos. Felizmente nós temos duas vias de comunicação, que é a oral e a comunicação não oral. Neste caso, como estamos na rádio, para passar a informação aos restantes, teria mesmo de ser oralmente, mas podemos fazê-lo também verbalmente, e aqui podemos ter uma componente oral ou uma componente escrita, mas não, a expressão mais forte de todas até é não verbal, é aquela que muitas vezes nos deixa menos bem. Mas por isso mesmo eu deixei este interregno na gravação, exatamente porque sem voz nós não podíamos comunicar. Podíamos isso. Comunicar de outra forma, não é? Sim, entre nós poderíamos, entre nós, não exato. Poderíamos era passar para os restantes. A mensagem para os outros. Exatamente. Ora bem, Joana Pina, terapeuta da fala, isso está certo? Certíssimo. Como é que uma jovem vai para esta profissão, para esta paixão, que eu sei que há uma paixão aí desse lado, pela terapia da fala? Como é que uma jovem vai, não sei, eu acho que como para muitos outros cursos, mas como eu fui... Isso é que interessa. Exato, essa é a minha experiência, é que eu sei, mas eu sou filha de um pai que é professor de ensino especial e de uma irmã que é psicopedagoga, conhecia mais ou menos a área, apesar de a profissão já tem muitos anos, não conhecia diretamente, assim, nem aqui no meu círculo, nenhuma terapeuta da fala, mas sabia o que fazia. Confesso que de forma muito redutora, porque eu achava que um terapeuta da fala ensinava meninos a falar só, o que não é verdade. Percebi logo, assim que cheguei à faculdade, mas mais durante o curso. E então acho até o nome um bocadinho redutor, porque não se trata só de fala. Mas fui porque gostava essencialmente de uma área de saúde, gostaria imenso de trabalhar com crianças. Ainda hoje é a população-alvo que eu mais gosto e que... Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por tudo que tem a ver com crianças. E então pronto, achei que poderia ser, mesmo não indo completamente conhecedora da profissão, graças a Deus, é muito melhor do que eu algum dia imaginei, mas eu acho que foi um bocadinho por aí, conheci pela minha irmã, pelo meu pai, pela experiência deles, e ainda bem que decidi ir para essa profissão. Portanto, com algumas incidências familiares, não é? Sim, sim. Portanto, essa linha familiar conduziu-a até àquilo que é hoje. Nós conhecemos-nos aqui no Dia Mundial da Voz e fizemos o convite para estar presente aqui nas conversas, porque conversas são mesmo isto. Nós vamos ter tempo para mais coisas, algumas que não dissemos quando foi do Dia Mundial da Fala, mas... Da voz? Estamos mais descontraídos, estamos mais à vontade e podemos conversar. Quem está do outro lado está com muita curiosidade em saber o que é uma terapeuta da fala. Nós conversámos sobre isso no outro dia e eu vou começar exatamente pelo eu não gostar muito do nome da minha profissão, porque terapia da fala é muito mais. Eu vou contar... É só um bocadinho, não é? A terapia é só aquele bocadinho, mas é mais largo, não é? Mais sim, lato, é muito não? mais do que fala, né? É só terapia. Terapia até eu acho bem, a fala só é que não, porque nós não trabalhamos só fala, nós até dividimos por algumas áreas de intervenção. E o terapeuta da fala interfere, ou intervém, neste caso, em... voz, em fala, em termos articulatórios, na motricidade orofacial, que tem tudo a ver com músculos, com tudo o que é necessário para a realização da mesma, deglutição, ou seja, problemas de engolir, de mastigação, de reflexos, de deglutição, de mastigação, de sucção em bebés, é muito mais problemas fonológicos, de som, de linguagem. Trabalhamos imenso linguagem, das áreas que chegam muito, muito, muito, se bem que muitas vezes relacionadas com as restantes áreas que eu já referi, mas é muito mais do que terapia da fala. Quando eu estava no segundo ano ou terceiro, eu lembro-me de chegar um dia cá e eu tinha feito um estágio de observação no serviço de unidades com bebés recém-nascidos e bebés pré-termo, que nasceram antes do tempo, e eu lembro-me de estar com um bebê de 500 gramas e com a terapeuta que estava a tratá-lo, e chego cá e venho toda entusiasmada e conto aos meus amigos, e eu estive no meu CIP e foi muito giro. E eles perguntam-me: mas os bebés não falam, o que é que tu foste fazer a um sítio como esses? E depois, começou aí um bocadinho a minha... Eu comecei a pensar, realmente eles têm razão, terapia da fala, e eu fiquei muito zangada na altura, eu compreendo, claro, mas eu fiquei um bocadinho zangada com eles, porque eu já lhes tinha explicado muitas vezes o que é que fazia um terapeuta da fala. Mas é isso, o terapeuta da fala faz a reabilitação destes aspectos orais, destes aspectos de reflexos que são necessários para uma alimentação via oral. E muitas vezes estas crianças têm sondas, e começa aí o trabalho de um terapeuta. Vai até ao final da vida, pode ser feito trabalho com idosos, com adultos, com crianças, seja de que falem mal, como se costuma dizer, por diferentes aspectos, troquem alguns sons, como caixa, casa, seja um bocadinho mais do que isso, crianças com 3 anos que não falem, crianças que não digam uma palavra, que não construam uma frase, tantas coisas, e depois a reabilitação dos AVCs, de tudo o que tem a ver com aspectos da linguagem ao longo da vida e das outras áreas todas que eu já referi. Eu já agora, isso leva-me a fazer uma pergunta. Os pais que nos estejam a ouvir, a partir de que idade é que podem sentir que há um problema com a sua criança, com o seu bebê, para a fala, por exemplo? Normalmente os bebés começam a falar... Em média, a primeira palavra aparece ao ano. Se é esperado que ao ano e meio já digam algumas palavras, que aos 2 anos já construam, juntem duas palavras, e os miúdos dizem muito dá cá, por exemplo, é uma coisa que aparece muito, também porque os pais assim o incentivam, mas é problemático quando uma criança é de estar alerta entre os 2 anos e meio e 3 anos, não diz nada, não constrói uma frase, aos 2 anos e meio não diz nada, não tem intenção comunicativa nenhuma, aponta em vez de tentar dizer a palavra. Isto é de estar atento neste sentido, porque há, então pode ser indicador de que a linguagem não se está a desenvolver como deveria. Ou a audição também, não? Ou a audição, sim. Isso eu acho que é muito importante, os pais estarem atentos. Os miúdos, há muitas otites cheirosas que são silenciosas e que é característica por os miúdos porem o dedinho assim, nos ouvidos. É um sinal, porque não são otites que se notem, os miúdos não se queixam, e pode ser desde bebê, e estamos aqui a ter influência auditiva, é importante. Mas logo aí, quando uma das primeiras coisas que se faz é fazer exatamente exames auditivos e tentar perceber se há compromisso dessa Portanto, parte. Portanto, até ao ano e meio, 2 anos não é motivo de alarme? Não, até aos 2 anos. Motivo de alarme. Até aos 2 anos e meio, não. Há uns miúdos que são mais rápidos, são melhores na parte motora do que na parte de linguagem. Há miúdos que falam mais cedo, outros que falam mais tarde. Isso penso que não. Eu, pelo menos, eu gosto de dar tempo ao tempo, e acho que hoje em dia os pais estão muito focados, e ainda bem, por uma parte, estão muito focados em que o filho seja... É uma competição desde que nasce. O meu filho já diz isto, já faz aquilo, e querem tanto que faça, que podem transmitir uma ansiedade gigante neste sentido. E estão muito atentos nesta parte. Também há o oposto, que é, eu quero que o meu bebê seja bebê por mais tempo, porque eu não posso ter mais filho nenhum agora, e eu gosto tanto desta fase, e eles, quando começam a crescer, deixam de ser menos nossos. E então eu acho que também há aqui algumas desculpabilizações e que criam alguma imaturidade nas crianças, e nota-se mais por volta dos 3, 4 anos. Portanto, os pais fiquem alerta, e fica aqui exatamente este aviso, este apelo, sim, para que 2 e os 3 anos, se o vosso bebê não falar ou estiver com algumas dificuldades, como é que devem fazer? Devem recorrer a um terapeuta da fala para fazer uma avaliação. Geralmente falem com o pediatra. Há pediatras que acham que é melhor esperar, outros que é melhor ver. Se tiverem dúvidas, recorram sempre ao terapeuta. Nunca, uma opinião é uma opinião. Eu, pelo menos, assim o faço. Se eu achar que não há necessidade, ou se é melhor esperar, então são passadas algumas estratégias aos pais e combinamos. Olha, volta daqui a meio ano, 3 meses, o que for, vamos dar tempo à criança e vamos ver se efetivamente achar que há aqui algum compromisso. Em termos de compreensão, e é importante nós distinguirmos compreensão de expressão, a compreensão antecede, vem primeiro que a expressão, e é uma coisa que é avaliada. Esta criança pode ainda não falar, mas ela pode compreender. E então vamos ajudá-la nesta parte. Quando há logo compromisso da compreensão, então à partida iniciará logo terapia. Gostava só de referir uma coisa, que vamos, é um caso, é mais articulatório, fonológico, tem mais a ver com o som da palavra e com as trocas. A criança já fala, até pode não ter uma constituição frásica muito boa, mas troca, ou até pode ter, mas troca alguns sons a falar. E os pais tendem a desculpabilizar e a deixar até aos 5 anos. Ai, até aos 5 anos é normal e ele é muito bebezão e deixou a Xuxa no ano passado e ainda usa fralda durante o dia ou durante a noite até aos 4 anos ou não, e continua a fazer estas trocas todas, e deixam andar até chegar à escola. E para uma aquisição da leitura e escrita é necessário ter uma parte muito, é boa conhecermos bem os sons, saberem falar corretamente e principalmente tê-los organizados bem na cabecinha das crianças, para depois passarmos do som à letra, e a nossa língua é muito complexa nesse sentido. E isto é o principal alerta. Não tem, terapia tem promoção, é reabilitação, mas também é promoção. Muitas vezes, porquê deixar uma criança que tinha tudo para adquirir muito bem a leitura escrita, tendo este reforço antes, e às vezes pode ser uma coisa muito rápida em termos de intervenção, porque é que deixamos andar até mais tarde, quando já juntamos outros problemas? Portanto, Joana, pressuponho daí da sua questão, e acho que isto é uma conversa exatamente por isso, como nós dizíamos no princípio, o que é que vamos falar? Nós não vamos falar de nada, vamos falar de tudo um pouco, e as conversas vão surgindo naturalmente, e as minhas dúvidas também, às vezes serão as dúvidas de alguém que está do outro lado, que nos vai depois ouvir, e que provavelmente vai ficar muito atento à nossa conversa. A Xuxa, a chupeta, é um problema, um entrave para a evolução, ou nem por isso? Ou há uma idade em que se deve deixar, ou caso a caso? Depende. Eu acho que tudo tem um peso, conta e medida. Acho que a chupeta pode ser importante para acalmar um bebê, acho que pode ser importante para lhe dar esta parte mais ligada à parte emocional, dar-lhe aqui um suporte, mas é importante que os pais estejam atentos, é importante que não seja um vício. O que eu costumo dizer é, a chupeta pode ser utilizada até aos 2 anos, dois anos e pouco, quanto mais cedo tirar é melhor, porque as alterações em termos dentários, da posição da língua, que têm são as estruturas necessárias à fala, à mastigação, e não queremos que sejam alteradas e estão-se a formar numa criança. É importante que não andem sempre com ela ao pendurão. Os pais tendem a pendurar a chupeta, muitas vezes a amarrar as fraldas ou aqueles fofos, amarram às chupetas. E faz peso, estamos para além das alterações que a chupeta pode causar, ainda estamos a colocar peso que vai ter reflexos alteração na dentadura, provavelmente. Sim, exatamente, e altera as estruturas, altera as suas funções, seja de fala, seja de linguagem, seja de motricidade. Quando eles crescem, é importante que não os deixem falar. Se não lhe conseguirem tirar a chupeta, porque não é muito fácil, que não os deixem falar com a chupeta na boca, é essencial que eles retirem, falam e depois voltem a colocar. Quando eles começam a falar, é essencial. Já falámos, portanto, 2 anos e meio, 3 anos, depois, mais tarde, vem a escola, 10 anos, 11 anos, 12 anos, depois começa a processar-se a mudança da voz. Nestas fases, portanto, em princípio, tudo corre bem, não é? Vai tudo correndo bem. Mas quais são os sintomas de alguma coisa que não esteja a correr bem? Os problemas de voz podem surgir desde sempre. Nós falámos, inclusive, que cada vez mais as crianças têm alterações de voz. Quando chegam à mudança de voz, é um processo natural. A corda vocal fica mais grossa, engrossa, e a voz vai ser mais grave. Como está numa fase de crescimento, há aqueles agudos e graves. Um adolescente às vezes começa a falar e tem uma voz fininha, e depois começa a ficar mais grave. Vai do agudo ao grave com alguma rapidez, e até tem alguma piada. E pode ser alvo de brincadeira, entre outros, mas os pares estão a passar pelo mesmo. Mas é importante, aqui é a parte da alteração de voz quando é uma perturbação. E isso pode ser desde uma criança pequenina, e é característica de uma rouquidão persistente, desde uma criança pequenina até essas fases, não obrigatoriamente na mudança de voz. Mudança de voz é um processo natural. É um processo natural. Depois, com a idade, as coisas vão avançando, e depois há também aqueles detalhes das profissões que escolhem para trabalhar com a voz. Portanto, nós, por exemplo, rádio, cantores, padres, sei lá, tantos. Educadores de infância, professores. Professores. Há muita gente que vai pedir ajuda ao terapeuta da fala, ou nem por isso. Ou só vai mesmo quando já está com a casa roubada, é que vai pôr as trancas. Eu acho que é importante aqui distinguirmos uma coisa, que é as pessoas que têm consciência que, real, que a voz tem impacto no que está a fazer, que é o seu caso, que é o caso dos locutores de rádio, eu gosto de acreditar que sim, que é o caso dos cantores, e eles sim procuram aulas de canto, procuram terapeutas da fala, os políticos procuram terapeutas da fala, não só nas características de voz, mas para convencer a uma determinada prosódia, melodia, forma de o fazer, tanto da comunicação verbal como não verbal, para convencermos os outros, há algumas coisas que se podem aprender também em terapia. Estes profissionais procuram porque estão conscientes do impacto que isso tem. Depois temos os outros, temos os professores que falam exaustivamente horas e horas e horas, gritam, o cansaço vocal é gigante, e aí, e eu falo por experiência, procuram só não para se prevenir, mas sim quando já algo está a correr mal, e eles dizem mesmo que já não conseguem porque querem falar e já não conseguem e a voz já não chega lá, e aí sim procuram, mas mesmo assim ainda desculpabilizam e acham que é normal porque passam o dia todo a falar, mas há o que fazer, não é preciso deixar chegar a este extremo. Ora, e tem também a ver uma coisa importante aí que falou, que são os gritos ou falar muito alto. Isso é bom ou é mau? É péssimo. É pior ainda que aquilo que eu pensava. É péssimo. Basta às vezes um grito para ter alterações, para causar algum problema na corda vocal. Basta um grito e depois basta alguns comportamentos sistemáticos. Basta passar horas e horas e horas a falar, mesmo que não seja muito alto, que geralmente tende a ser quando há ruído, e o professor, vai, neste caso, tem mesmo que falar. Em rádio é mesmo falar muito tempo e uma emissão estar muito tempo a falar. Os cantores, é o esforço todo que fazem, têm que ter uma série de cuidados, porque senão chega aqui, por exemplo, no seu caso, tem um dia mais desgastante, em que canta, inclusive, não é? Sim. Tem um dia mais desgastante e chega e sabe que se não tiver determinados cuidados, o dia que chegar aqui para realizar a sua função, os seus deveres, não lhe vai sair tão bem e não vai ser tão agradável aos outros e estará comprometida, assim, o seu trabalho, neste caso. E agora faço eu a pergunta. E depois, será que a ansiedade depois também prejudica ou não essa evolução? Neste caso, se eu sei que a minha voz está má e eu preciso dela, e isso acontece também comigo, eu sei que a minha voz está má e eu tenho alguma coisa, tenho uma consulta de voz para dar ou vir aqui falar, por exemplo, e então eu estarei mais nervosa porque não está tão boa quanto eu gostaria. Mas agora há outra parte, que é a parte psicológica, a parte é muito importante na voz. Nós temos a sensação de nó na garganta, que é melhor, eu acho que é melhor para toda a gente perceber. Nós, quando ficamos muito nervosos, ficamos tensos, é como se quiséssemos engolir, falar e a nossa voz não saísse, porque nós estamos nervosos. Nós dizemos muitas vezes, eu agora não consigo falar. Então eu aproveito e bebo um bocadinho de água. Acho que faz muito bem, eu acho que lhe vou fazer a mesma coisa. Muito importante isto, que nós acabámos de fazer. Exatamente. Foi a melhor imagem sonora mesmo. Dizer, em relação à nossa conversa. Normalmente, as pessoas não têm o hábito, a não ser os profissionais que utilizam a voz, mas aconselho as pessoas a fazer uma visita ao terapeuta da fala, mesmo sem problemas, para saber como é que está a voz, como é que não está, se está bem, se está mal, as cordas vocais como estão, porque esse contacto é importante ou não? Eu acho que é importante para nós os dois e é importante para quem está relacionado. Eu não acredito que quem não trabalhe com voz ou algum dia pare para pensar como é que está a minha voz hoje. Se calhar eu estou a ver mal e eu penso, se calhar tenho que ver como é que estão os meus olhos. Minha culpa. Mas eu acho que quem não lida com voz, é a minha opinião sincera, nem sequer param para pensar. Muitas vezes eu falo com algumas pessoas e dizem, realmente eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que isto acontece em todas as profissões, não é? E eu acho que as pessoas não pensam nisso. Sem dúvida, quem trabalha com voz deve, nem que seja para ver se está tudo bem, mas também a verdade é, nós só procuramos alguma coisa quando, algum tipo de apoio, quando alguma coisa está mal. Eu só vou ao oftalmologista, eu não acordo hoje e digo, ai, eu estou a ver tão bem, mas vou ver se os meus olhos, como é que eles estão. Não, eu tenho que ter aqui algum sintoma para que eu vá procurar. E há muito é, antes eu não ficava rouca e agora começo a ficar de vez em quando. Se calhar tenho que ir, mas eu acho que pensam ainda primeiro no otorrino, eu não condeno isso. Não condeno de todo irem primeiro ao otorrino. Neste caso, e nesta parte da minha profissão, é o médico responsável por essa avaliação. Nós fazemos uma avaliação perceptiva, ou seja, por aquilo que ouvimos e testes que aplicamos que nos permitem perceber se está alguma coisa mal e se a corda vocal tem ou não. Mas exame mesmo médico é o otorrinolaringologista que o faz. Que o faz, não é? Depois vocês só fazem mesmo a terapia, não é? A reabilitação. A reabilitação. Há patologias que nem sequer são operáveis e então vamos tentar a absorção das mesmas. E então vêm para o terapeuta quando há um cancro da laringe, uma glossectomia, que é um corte da língua, por exemplo, vem para o terapeuta da fala, problemas de insuficiência velofaríngea, ou seja, quando há escape de ar pelo nariz, também vem para o terapeuta da fala. Estamos aqui a falar intimamente relacionado com a otorrinolaringologia e com a voz, que é o que nós estamos agora aqui mais a abordar. Mas em relação a alguns cuidados, nós já sonorizamos e demos uma imagem de um, que é a água. Sim. Água natural, não fresca, não gelada. Não. Nada. Água natural e ser, por exemplo, nós estamos agora a conversar durante algum tempo, ir bebendo. Não é eu bebi um copo de água antes de vir para aqui e agora vou beber outro no final porque o meu corpo precisa de água. Não. Portanto, vamos bebendo ao longo do dia. Vamos bebendo, principalmente... Se estamos a conversar. Principalmente, sim, porque a nossa boca fica seca com alguma frequência. E acho que eu dei esta analogia no programa no outro dia. Se eu abrir uma porta e ela estiver lubrificada, eu abro com muito mais facilidade, sem esforço. Se eu não tiver saliva, se não estiver hidratado, então vou ter muito maior necessidade de fazer o esforço. E então... A laringe e as cordas vocais também serão afetadas. Nós temos algumas, também falamos disso outro dia, mas hoje estamos mais com o tempo um bocadinho mais dilatado. Sem nos esquecermos, não é? Sim, exato. Temos alguns alimentos que são prejudiciais à voz. Há também, sobretudo durante o verão, alguns cuidados com as correntes de ar, no inverno com o frio. Mudança, enfim, do frio para o calor, dos ar-condicionados. Exato. Todas essas coisas, elas acontecem de formas diferentes durante todo o ano. Mas há algumas coisas que nós devemos ter sempre presentes. Joana, lembra-se aí algumas assim, de repente, que nos passa... Quem está do outro lado, assim... Será que isto faz bem? Por exemplo, chocolate, café, essas coisas assim, gelados. Exatamente, era aquilo que nós tínhamos conversado depois, que ficaram por dizer algumas coisas importantes. O chocolate é uma das coisas, é um dos alimentos que tem mais alterações em termos da voz, assim como outros todos que provoquem refluxo, ou seja, é aquele ácidozinho que vem do estômago, que pode provocar ou não azia, mas que vai ascendendo, vai subindo e que pode colocar-se na zona, ou manter-se na zona das cordas vocais e provocar aqui uma degradação. É um ácido que está ali parado, não é? E pode provocar alterações nas mesmas. É importante estar atento a isto, é importante estar atento se eu depois de jantar eu fico mal disposto, se eu depois de beber leite, o chocolate, se todos estes alimentos... Todos estes alimentos têm influência. Se eu fico mal disposto, se eu fico bem disposta, isso é fácil ver no exame no otorrino, mas também é importante esta percepção. Muitas vezes este refluxo não dá sintomas e aí é mais difícil percebermos. Estes alimentos são importantes. Depois há outros que, e agora é uma altura do ano propícia a isso, que é beber chá é bom. Temos de ter cuidado é escolher o chá. Chá verde é bebido por imensas pessoas, chá preto também, mas o chá verde tem aqui uma componente diurética que as pessoas gostam bastante e têm bastantes resultados, mas é importante perceberem que tem cafeína, é um chá que resseca muito, que desidrata muito as estruturas e o nosso organismo, lá está, é diurético, e é preciso ter cuidado. uma canequinha de chá verde é o suficiente. Agora, litros e litros e litros, então profissionais de voz, então pessoas que precisem de voz, café, chocolate, bebidas quentes, bebidas frias, chá preto, chá verde. E o mel, por exemplo? O mel é bom, o mel é um anti-inflamatório natural. E então é uma coisa que nós consumimos. Nós, quem acredita no mel, eu por acaso costumo recorrer quando estou com... Sim, porque a Joana também tem problemas de voz, não é? Todos nós temos, não é? Sim, todos nós temos. A minha voz também não é muito boa, nunca foi, eu falo bastante. E eu, apesar de eu tentar fazer todas as coisas, não é? Mas apesar disso tudo, há dias em que estou melhor e há dias em que estou pior. Neste caso, eu recorro mais quando tenho muitas vezes alergias e faço muito amigdalites, e então recorro muito. É um anti-inflamatório natural, portanto, ajuda aqui a combater, e além disso é agradável. Eu não gosto muito, muito, muito ao natural, mas é agradável. Até se diz, e a sabedoria popular diz que beber uma chávena de leite quente com mel que faz bem à voz e que faz bem à rouquidão, é verdade. Mas, olha, isso é como... São mitos, não é? O chá de... Não sei se são mitos, desde que as pessoas acreditem, não é? Não há nada que comprove. Por acaso, uma vez eu assisti numa conferência a uma terapeuta apresentar algumas destas mesinhas populares. E chegámos à conclusão, se a memória não me falha, chegámos à conclusão que não há nada que prove nem que melhora nem muito, que piora, nem porque é que melhora muito. Há substâncias que estão justificadas, o mel é usado em imensas coisas, por exemplo, mas há outras, o chá de casca de cebola, por exemplo. Também já ouvi falar nisso. Há quem tome e quem acha que limpa e que ajuda nas secreções e que a voz fica muito mais limpa, como costumam dizer. É daquelas coisas que não há nada cientificamente que prove o porquê disso acontecer. Mas há pessoas que se dão bem, então acho lindamente que o façam, desde que não seja como o bagacito, como se costuma dizer, não é? Logo pela manhã. Logo pela manhã ou antes de fazer um esforço vocal, porque o que acontece aqui é o álcool anestesia. E o que acontece não é está a melhorar a voz, é eu sinto-me melhor, porque não me dói, para fazer esforço vocal. Mas eu vou piorar. Não vou melhorar. E eu vou falar no tabaco, tinha que falar, não é? Claro. O tabaco, o álcool, tudo que é álcool. Tudo isso faz mal. Sim, sim, sim, sim. Mas faz mal a tudo, neste caso. Até à carteira. Eu acredito que sim, olha, eu nunca fumei, portanto, não, tenho uma posição um bocadinho extremista quanto ao tabaco, por experiências familiares, e então não, sou mesmo anti-tabaco. Mas todos nós estamos sujeitos a eles, basta entrar num café para estar constantemente sujeito ao tabaco. E aqui é importante que não é só o fumar ativo, também há o fumador passivo. Todos nós somos fumadores passivos. Há também quem diga que quando a corda vocal está inflamada, que o tabaco tem influência aqui na recuperação e não como causador de patologia vocal. Eu acho que faz mal sempre. Eu sou mesmo anti-tabaco. Portanto, tabaco de fora. Tabaco de fora. E em relação à prevenção, digamos assim, as escolas, não se fala muito neste tema, não se fala muito neste tema. Joana, o que é que acha, na sua opinião, que seria benéfico ter alguém nas escolas que fosse falando com as crianças para as alertar para estas coisas? Eu acho sempre que o conhecimento é sempre benéfico, principalmente quando estamos na prevenção. E a prevenção primária, antes de qualquer coisa, nós já estamos a intervir para que isso não aconteça. É importante, mas eu acho que o exemplo começa muito nos professores. Tenho alguma pena que não hajam mais projetos de ajuda aos professores em escola e a arranjar estratégias para se protegerem e para ensinarem, principalmente, e não só a voz, mas a comunicar. Eu acho que cada vez mais, e os mais novos começam a ter dificuldade em comunicar. Nós falámos um bocadinho nas redes sociais, mas é entre si falarem verdadeiramente, dizerem, conversarem mesmo, não é só conversar sobre se o tempo está bonito ou não, conversar a sério. Eu acho que os professores podem ter aqui uma influência muito importante nesta parte, apesar de eles não terem tempo, há imensas coisas para fazer, há programas para cumprir. Ok, mas esta parte da comunicação é importante que os professores passem, mas também eles próprios, e aqui voz, e não gritar, e estes primeiros conselhos que se pode dar, podiam partir dos professores, mas os próprios não têm apoio neste sentido. Eu deixo aqui a sugestão que as escolas procurem os terapeutas e promovam isso para os seus professores, porque estão a melhorar o trabalho dos professores, estão a melhorar o seu instrumento. Por que não fazer nas escolas uma atividade de prevenção, de ajuda aos professores, no sentido de os ajudar a conseguir exercer competentemente esta parte de vocal o seu dia inteiro, de horas de trabalho? Seria, portanto, a Joana, como profissional, sente que poderia ir muito mais além e poderia ser muito mais útil à sociedade se assim fosse? Sim, eu acho que sim. Sim, eu acho que se as pessoas tivessem mais consciência, iria aumentar a população-alvo. Eu acho que sim. Agora vamos falar de uma outra coisa que tem a ver com as nuances que a voz tem. Portanto, as vozes têm nuances, portanto, que quem trabalha com a voz, portanto, já falámos de cuidados que deve ter, etc. Mas a voz, por exemplo, um ator, quando está em cima do palco, faz teatro ao vivo, por exemplo, ou está a representar no cinema, o cinema já é um pouco diferente, já tem microfones, já tem um poder de captação que depois vai ser transformado e adaptado e realizado e produzido também, porque hoje em dia as vozes também são um pouco aquilo que nós ouvimos do outro lado, muitas vezes não é aquilo que corresponde à pessoa, não à pessoa, não, à voz da pessoa, porque são alteradas. São alteradas, são produzidas. Depois vem o famoso playback, aquelas coisas que as pessoas utilizam para fingir que cantam. Portanto, há aqui uma coisa que eu gostava de lhe fazer essa pergunta, para que as pessoas também possam perceber o que é o diafragma e qual é a importância que o diafragma tem na voz, naquilo que nós ouvimos como, chamemos-lhe a nós, assim, produto final. Aqui nem é tanto o diafragma. O diafragma faz a expansão dos pulmões, não é? Mas aqui o que é importante é a respiração. Mas as pessoas... Eu fiz a pergunta porque muita gente... Eu já tenho falado às vezes em conversas, como as nossas agora aqui, sim, estamos a conversar, e falam diafragma e eu sinto que falei chinês, não é? Não, aqui é importante é falarmos da respiração. O diafragma é o músculo que permite que os nossos pulmões aumentem e diminuem. Quando nós inspiramos, o ar entra, os nossos pulmões dilatam, não é? Para ter o ar todo cá dentro. E depois expiramos, o diafragma contrai. O que é importante aqui? É aprender a respirar. Os profissionais de voz precisam ter este controle da respiração. Há vários tipos de... Isto é uma coisa muito específica. Há vários tipos de respiração. Para profissionais de voz, chama-se respiração costo diafragmática. Meu Deus, que palavrão. Porque há a expansão do diafragma, dos intercostais, da parte toda torácica. Mas, de forma muito resumida, é uma respiração mais profunda. E mais profunda não é... Não é isto. Mais profunda é a quantidade de ar que entra, não ser apenas superficial, ir mais fundo possível. Mais a fundo. Mais fundo possível, para depois eu poder falar sem acontecer esta coisa que já acabou o ar e eu continuo a falar, porque o ar que eu inspirei é muito, muito pouco. E já vai em esforço. Isto nunca pode acontecer. Nós devemos respirar muitas vezes e respirar o mais profundo possível. Mas é difícil para quem nos está a ouvir conseguir perceber isso e estes conceitos. Para nós, se calhar, é mais fácil e se eu explicasse de outra maneira para si, que tem consciência do que é que acontece com a sua voz e o que é que acontece a respirar mais profundamente, corretamente. Olha, eu acabei de ter um bloqueio de voz, por exemplo. Já viste, também me acontece. Não engoli na altura que devia ter engolido, não é? Acho que acontece a toda a gente que fala muito. E então, neste caso, é difícil explicar o que é o diafragma. É fácil, mas o que é que o diafragma tem influência? Basicamente, o que é importante é perceberem que a respiração está muito relacionada com a voz. Se eu inspiro de forma curta, vou precisar de ou estar sempre a inspirar, ou o ar acaba e eu estou em esforço. Ou falar menos, não é? Falar. Sim, menos palavras por frase. Sim. Depois temos as vozes que são melodiosas, as menos melodiosas, algumas agressivas, algumas roucas. Portanto, está a juntar várias coisas. Está a juntar perceção com alterações que a voz tem efetivamente. Há vozes graves, vozes agudas, vozes mais altas, que falam volumes mais altos, e que pessoas que falam com volume mais alto e pessoas que falam mais baixo. E depois há a entoação e a forma como nós falamos. Isto também se aprende. Também. Eu acho que cada vez mais importante. Ninguém tem paciência para pessoas monocórdicas. Não prendem a atenção de ninguém. Monocórdica é sempre a falar da mesma maneira, sem alterar. Eu estou triste, estou contente, ninguém sabe. Porque não há alteração. Não há, é sempre no mesmo registro, é como se fosse uma linha reta. Digamos que seria, por exemplo, para dar um exemplo mais fácil, provavelmente, uma guitarra tem 6 cordas, não é? Sim. Nós fazemos um solo de guitarra. Ou está sempre a fazer mesmo. Só na mesma corda, não é? Do que fazer nas cordas todas é diferente, soa melhor. Sim, é completamente diferente, é muito mais agradável. Então, para quem não tem noção de música nenhuma, é muito mais agradável ouvir a utilização de tudo do que estar sempre a ouvir a mesma nota. E então, pronto, não é assim tão agradável. As vozes diferem, nós falámos um bocadinho no último dia, no Dia Mundial da Voz, sobre as diferentes vozes, que há 3 tipos de voz. Há a voz áspera, que é aquela que há o ruído, e até fez muito bem o som da outra vez. É como se eu ouvisse, ao mesmo tempo que a voz sai por trás, é como se ouvíssemos um ruído. Temos a voz soprada, que é quase como se houvesse um sopro, uma saída de ar enquanto falamos, e há a voz aspirada, que é a mistura das duas. Inclusive, eu falei sobre um estudo que eu fiz cá em Oliveira com as crianças. Sim, senhora, de cá. Bem me lembro. Mas podemos lembrar esse estudo. Que é importante, também faz parte de si, faz parte da Joana. Sim, e eu fiz cá em Oliveira com 150 crianças e já tinha sido feito esse estudo em adultos e concluíram que a voz mais agradável para os adultos, aquela que nós gostamos mais de ouvir os outros falar, é a voz soprada, aquela em que sai, é associada a coisas boas, associada a pessoas calmas, sexys, que nós gostamos. Depois, a voz menos agradável é a voz aspirada, que tem a junção das duas, e é aquela que tem mais ruído. Depois, eu fiz este estudo cá com crianças, com análise de umas, até foi utilizando a escala da dor, que tem sorrisos, ou triste do sorriso, ou triste, tem emoções, basicamente, são 10, e as crianças escolheram, e chegou-se à conclusão que tão pequeninos, porque aquilo foi dos 5 aos 10 anos, tão pequeninos já pensam exatamente da mesma maneira que os adultos. A voz soprada é mais agradável e a voz aspirada é menos agradável. Relacionei com isto um estudo japonês que eu encontrei na altura, que eles tinham feito o estudo para encontrarem a voz para o seu herói e a voz para o seu vilão. Eles tinham percebido que se colocassem este aspecto de uma voz mais soprada no herói, as crianças gostariam mais, e no vilão, uma voz aspirada. Ou seja, também isto tem influência, porque se eu associar a uma pessoa uma voz agradável, neste caso à pessoa boa, e à pessoa má uma voz mais desagradável, quando eu vou julgar e quando eu ouço os outros, inevitavelmente eu vou estar a relacionar, e inconscientemente, estamos a falar de atividades inconscientes. Portanto, a voz também transmite emoções. Muitas, a voz transmite muita coisa. A voz, eu acho que nós podemos mentir, podemos dizer aquilo que nós quisermos a alguém, por isso é que há uns mentirosos melhores que outros. Pois. Nós podemos dizer, nós podemos estar a contar algo que, se estivermos atentos à voz da pessoa, se estivermos atentos à expressão não verbal da pessoa, o que é que os olhos dizem, o que é que a pessoa fez e ao seu comportamento, acho que nós conseguimos perceber melhor quem é que está a mentir-nos menos bem ou quem é que nos está a mentir. Também há um ditado que diz que cantas bem, mas não me alegras, não é? Exatamente. Se calhar é por causa disso mesmo. Exatamente. Agora vamos a uma outra questão. Como é que, no dia-a-dia, como é que a Joana lida com estas coisas? Quando fala com pessoas, sei lá, na família, com os amigos e com as amigas, quando vai a qualquer lado, separa a sua profissão daquilo que ouve, ou no seu íntimo, mesmo que não diga à pessoa do outro lado, tens uma voz assim ou tens uma voz assada, ou devias fazer assim ou não devias fazer assado, mas no seu interior consegue catalogar ou fazer uma referência em relação às pessoas, ou até quando são as pessoas mais chegadas, que lhe dar alguns avisos, alguns conselhos? Faz isso, não? Se consegue separar aqui as coisas? Nós estamos aqui, não consigo. Não consegue. Nós estamos aqui a falar de, já consegui menos, mas nós estamos aqui a falar de voz, mas a voz é uma das coisas, e estamos a falar mais de voz porque estamos em rádio, mas a voz é uma das coisas que eu penso nesse sentido. Acontece imenso, eu acho que acontece com todos os terapeutas da fala. Se está num sítio em que haja muitas crianças, claro que eu ouço alguém, e seja em voz, seja uma criança que fale mal, seja um adulto que tenha um problema articulatório, sopinhas de massa, entre aspas, obviamente, para as pessoas perceberem, seja o escape lateral, que é como o pato Donald. Sim, eu... este tipo de coisas, claro que eu ouço e penso automaticamente, Ou vejo um respirador oral, por exemplo, que está sempre de boca aberta, a língua colocada para fora. Isto é um alerta também para os pais. Chamem a atenção às crianças para respirarem pelo nariz e não pela boca. E para manterem a boquinha fechada, porque isso vai evitar uma série de alterações da língua, dos músculos, pequeno parênteses. E, então eu estou sempre a pensar nestas coisas, é normal. Eu ouço alguém e penso, seja de voz... E às vezes, muitas vezes já virei a cara, já virei para ver o que é que se passava com alguém que fala, tenha um problema articulatório, que troca algum som, seja uma criança tão, já que a idade, o que eu ouvi não corresponde ao tamanho da mesma, seja uma alteração mais visível ou menos visível da língua, por exemplo, ainda há bocadinho falámos com os respiradores orais, as pessoas que respiram pela boca sempre, a língua deles tende a cair para a frente, andam sempre com a língua de fora. Isto não é muito estético, isto não é nada funcional, isto tem alterações, como todos os músculos, que se eu não os trabalhar, eles não vão realizar a sua função corretamente. É o que acontece também na parte oral. Então eu estou sempre a pensar. E depois, há sempre... principalmente nas crianças, eu vou a uma festa de anos e eu tenho dois sobrinhos e várias crianças à minha volta e acontece imensas vezes, ai Joana, ai outra patada fala, então acha que eu ando preocupada com isto, mas não é cedo, não é? O que é que acha? Há muito esta preocupação e perguntam-me muito isso, e depois há o julgamento que eu faço. Tem a ver com as borlas, se calhar também. Não, eu acho que não tem a ver com borla, acho que tem a ver com preocupação e aproveitam, assim como eu, quando encontro alguém de outra área que acho importante, eu pergunto, então e o que é que achas disto? E eu estou assim, ó, acho que é normal em todas as profissões. Na minha eu sinto isso, sinto que depois acabo por sempre, é raro que eu vá a um sítio que eu não conheço, que eu diga a minha profissão e que não acabe a falar da mesma, mas eu acho que isso também tem a ver um bocadinho comigo. Pois também tem a ver com a paixão com que exerce a sua profissão e portanto estudou para ter a profissão que tem, é porque gosta, não é, obviamente. Sim, eu podia ter, há tanta gente, ainda no outro dia estava a falar sobre isso com um amigo meu, que é difícil... fazer-se realmente o que se gosta, porque nós entramos com uma determinada ilusão para a faculdade. Eu sou de uma geração, eu tenho 24 anos, portanto eu sou de uma geração que apanhou talvez as piores fases de Portugal, não é? Contacto diariamente com esta realidade, é triste. Eu entrei para a faculdade a achar que ia trabalhar num hospital, numa clínica, numa escola, a tempo inteiro, das 9 às 5, e era isto que eu queria, porque era mesmo isto que eu queria, estar um dia todo e dinamizar dentro disso. Essa era a sua ideia? Era a minha ideia, e foi a minha ideia durante 4 anos. Eu saí da faculdade e não havia lugares, e não há abertura. O que é que pensou nessa altura? Eu acho que, felizmente... Assim, já, como diz o povo, já pus a pata na poça, foi isso? Não, felizmente, eu sempre fui uma pessoa otimista. Eu acredito sempre no copo meio cheio, muito mais do que no copo meio vazio. Quando eu acabei, eu optei por ter férias, porque eu estava mesmo cansada. Eu dediquei-me mesmo, porque eu gostava mesmo daquilo, fiz um trabalho final de curso, este trabalho final de curso, acabei em julho, e eu pensei, não... Toda a gente dizia, e agora vais trabalhar, e é a pior fase da vida. Até hoje é a pior fase quando acabamos o curso e pensamos, e agora? Eu fiz tudo, Portugal está como está, não há trabalho, o que é que eu vou fazer? E então eu pensei, não, eu vou tirar férias. E tirei, eu comecei a entregar currículos em novembro, talvez, portanto acabei em julho, em outubro, novembro. Aproveitei, fiz a apresentação do meu trabalho, aquelas coisas todas, e depois... comecei a mandar currículos. Dei a minha primeira consulta em janeiro desse ano, portanto, muito rapidamente, e a partir daí, felizmente, começou sempre a aparecer. Por opção, quase forçada, eu comecei a trabalhar no privado e em vários sítios. Foi a melhor opção que fiz até hoje, na minha perspectiva. Eu não insisti muito, não, eu consegui rapidamente entrar no mundo do trabalho, porque eu não mantive o sonho que tinha na faculdade. Eu percebi que não é uma realidade, e que se calhar é muito mais interessante para mim eu conseguir estar, gerir o meu horário, trabalhar por mim, também tive sorte em consegui-lo. Sim, porque provavelmente haverá colegas que não conseguem, não é? Sim, acredito que sim, e eu acho que muita gente ainda se prende ao trabalho das 9 às 5. Eu consigo gerir o meu horário de maneira a conseguir estar e fazer as coisas que eu gosto. Claro que eu não trabalho das 9 às 5, mas o privado é muito... Havendo casos no privado, compensa... muito mais. Agora, eu pensei que não ia ser tão realizada. Atualmente, sim. Mas, por opção, eu trabalho em Lisboa, em vários sítios de Lisboa, em Mafra, no Algarve. Ou seja, eu tenho uma vida, eu costumo dizer que nem sequer desfaço a mala. ando sempre de um lado para o outro e eu nunca pensei que isto passasse por ser uma coisa que me deixasse feliz, mas isto eu percebi que tinha que ser assim para ficar cá. E adaptou-se? Sim, adaptei-me. E aqui o que eu estou a tentar passar é, eu tenho muitos amigos meus neste momento acabaram agora, portanto é agora, porque o tempo, não é? Agora é meio ano que demora mais ou menos a arranjar algum trabalho. É importante é que, e eu aprendi isso, que não podemos nos prender àquilo que nós gostávamos que fosse. Atualmente eu já não gostava de ter um trabalho das 9 às 5. Eu já não trocava a vida que tenho por um trabalho das 9 às 5. Portanto, a diferença entre o sonho e a realidade, não é? Exatamente. Eu comecei a achar que o que me ia deixar feliz nesta profissão era trabalhar das 9 às 5. Percebi que o país que eu tenho agora não me permite. Encontrei uma via em que sou muito mais feliz e nunca pensei que assim fosse. Isso pode servir de exemplo para outros, não só para outros estudantes, como outras pessoas que acabem cursos, não só o seu, para outros géneros, porque se calhar há que criar estratégias diferentes ou motivações diferentes para as pessoas quando saem dos seus cursos. Mas isso a faculdade também devia dar essas indicações e não dá. Na minha altura não deu. Nós tínhamos mais ou menos noção o que é que podemos trabalhar. Eu tenho uma vantagem. Eu preciso de um gabinete para trabalhar. Eu posso trabalhar numa escola. Eu posso ir às escolas. Por isso eu não preciso de ter um patrão. Percebe o que eu lhe estou a dizer? É mais fácil para mim, eu não preciso ter equipamentos. Para pessoas que precisam de ter grandes equipamentos e que precisam trabalhar pela conta de outrem, é mais difícil. Estamos a falar de profissões, eu trabalho como trabalhador independente. Tenho todas as coisas más de ser trabalhador independente. A logística é diferente. Sim, as contribuições também. mas pronto, até agora estou bastante satisfeita com o rumo que seguiu. Durante uns tempos pensava, mas isto é um trabalho. Comecei por trabalhar 5 horas por semana. Isto é um trabalho, as pessoas trabalham das 9 às 5, eu tenho tanto tempo. E pensava durante muito tempo, eu se calhar ainda não trabalho. Até que percebi que não, que isto é um rumo e que cada vez mais é muito importante termos tempo para os nossos, para quem gostamos, para aquilo que estamos de fazer, porque isso também faz com que eu esteja muito mais feliz depois em entregar-me aos outros. Eu tenho que me entregar bastante aos outros. Trabalho em saúde, eu acho que toda a gente devia fazer isso. Portanto, e consegue conciliar também a família e a vida pessoal e profissional. Portanto, é a melhor parte. Eu costumo dizer que eu consigo estar com toda a gente, com tempo de qualidade, e consigo estar nos aniversários de toda a gente, se me organizar, tudo, coisas que não me era possível. Consigo vir para Oliveira uma quinta-feira e ficar até domingo, por exemplo. Não venho todas as semanas, claro, porque eu vou trabalhar também no Algarve, mas consigo organizar-me de maneira a parte, e é por isso que eu acho que isto resulta bem, porque eu consigo ter os afetos, tudo junto na minha vida. Felizmente, espero que assim continue, sempre aumentar. Essa estratégia é boa, e já agora que alguém que nos esteja a ouvir, eu ouço muita gente dizer, não tenho tempo, eu não fui porque não tive tempo. Se calhar é tudo uma questão de organização, não? Questão de método. Sim, mas eu não trabalho das 9 às 5, portanto eu tenho mais tempo, percebe? Quem trabalha das 9 às 5 tem certo, ou seja, eu sei que se eu trabalhar das 9 às 5 eu vou ganhar aquilo, não é? Porque eu tenho um contrato, eu tenho as regalias todas de ter um contrato, que hoje em dia já não são regalias, porque me mandam embora amanhã e não têm como fazer nada. Quem trabalha das 9 às 5 tem menos tempo do que eu que consigo gerir o meu horário. Como lhe disse, eu trabalho em vários sítios. Então, tem a desvantagem de eu costumo dizer que a minha cama e a minha casa em Lisboa vê-me 2 ou 3 dias por semana. Isto é desgastante neste sentido. Sim, mas também tem a poupança, não tem que lavar muita roupa de cama. É verdade, e não só, e ando sempre de um lado para o outro e arranjo sempre. É raro, é pronto. Isto permite-me porque eu sou nova agora, não é? Eu não tenho família, não tenho filhos, não tenho nada. Quando tiver, se calhar vai ter que ser um bocadinho diferente. E já pensa nisso? Pergunta venenosa, discreta. Olha, mais uma coisa que eu acho que a minha geração passa. Eu sempre pensei que aos 26 anos, porque eu tinha o exemplo da minha irmã mais velha, eu ia estar casada, com filhos, e eu percebi que não, que a vida começa verdadeiramente agora. Agora, portanto, eu tenho que me dedicar e é agora que eu tenho que aproveitar as coisas. Portanto, se eu pensava em casar e ter filhos aos 26, agora casar e ter filhos aos 26, como Portugal está, como eu estou atualmente, não é uma coisa que eu queira para já. Muitos jovens tiraram o seu curso, não? Sim, já há muito. Cá em Oliveira, inclusive, eu tive duas pessoas próximas a tirarem o mesmo curso que eu. Felizmente já há terapeutas a tempo inteiro em Oliveira, eu fico muito feliz por isso. Por isso qualquer uma delas que estivesse aqui a conversar neste sentido, surgiu a mim, mas podia ter surgido a qualquer uma delas, que seria igualmente bem entregue. Mas sim, já, e é bom que o interior cada vez mais tenha pessoas. Eu gosto muito desta terra, mas eu nunca foi a opção vir trabalhar para cá. Nunca digo que desta água não beberei. Eu acho que com a vida que eu tenho atualmente, duvido que a abandone para vir para cá. Pronto, não sei o dia da manhã. Não, nunca vou dizer isso. Joana, mas... vamos agora aqui um episódio qualquer que se lembre, que tenha sido caricato, engraçado, sei lá, tem assim, que se lembre assim de repente. Na minha profissão? Sim. Assim, qualquer, às vezes há aquelas, sei lá, situações profissionais que na altura dão que pensar, mas depois mais tarde dão para rir ou para sorrir, ou até se tornam engraçadas, sei lá. Há bastantes, eu tenho alguma dificuldade em escolher. Pois, eu não tinha preparado essa pergunta, nós não combinámos nada. Nós não combinámos nada. Nós estamos a conversar. Eu tive um casal de ciganos muito engraçados, olhe, pacientes de voz, por acaso, em que ia sempre o marido e a mulher, ciganos, mas que odiavam ciganos. Diziam eles, sim. Já é interessante. Eles diziam que eram vigaristas. Eles diziam, eu não estou, não tenho nada contra nada, mas eles diziam que era. Eles eram muito engraçados. Só está SIC, não é? Eu não percebo o que isso. SIC, está a reproduzir só. Ah, sim, eu estou. Exatamente, é isso mesmo, não é a minha opinião. Eu não tenho qualquer tipo. Aliás, eu adorava. Mas convém deixar bem definido, porque às vezes há pensamentos. Há pessoas que ouvem mal, não é? Sim. Portanto, convém. Mas não, eu não estou, eu estou simplesmente a transmitir o que eles próprios diziam. Eram pacientes muito engraçados e que nós nos divertíamos imenso. Ele tinha uma paralisia da corda vocal, fez uma operação à tiroide e a corda vocal, uma das cordas vocais, deixou de se movimentar. E então ia sempre a esposa com ele. E era sempre muito engraçado. Assim, caricato, nós temos o que os miúdos nos dizem frequentemente. Eu às vezes até costumo apontar algumas coisas, no momento não me lembro assim de nenhuma. Às vezes dá-me mesmo para rir, e quando estamos a passar testes, há uma dos testes que nós passamos que, por exemplo, uma pessoa que tem uma barriga muito grande, é um bã, e às vezes ouve-se coisas, barrigudo, mas que às vezes ouve-se coisas muito engraçadas com as crianças. Eu acho que há diariamente, e agora de certeza que quando acabarmos eu vou lembrar algo mais divertida, mas agora não. Mas isso também para dizer que, apesar de lidar com estas situações humanas, também há situações divertidas, não é? Que podem ser divertidas. Ah, eu acho que se de outra maneira não podia ser. Aliás, basta olhar para si para ver a forma como se apresenta, que realmente tem alegria, tem vontade. Eu acho que tem que ser. Tem, eu acho, estímulo, que... não é? Eu acho que tem que ser assim. Todos os dias, eu também nem sempre vou trabalhar bem disposta, não é? Tento sempre, e depois eu gosto das crianças. Chega na sua má disposição, não será muito grande, não é? Termos de comprar. Ai, olha, que eu acho que a minha família e os meus amigos não dizem o mesmo. Pronto, está bem, eu não quero saber. Eu acho que a minha família e os meus amigos não devem dizer o mesmo. Não, quando eu estou mal disposta, eu estou mesmo. Habitualmente no trabalho posso ter mais paciência ou menos paciência. Sim, eu acho que tento sempre divertir-me, eu acho que é importante. Eu gosto sempre que os meus pacientes gostem de vir à minha consulta. Não há coisa que eu goste mais do que chegar a uma escola e todos os miúdos da sala saberem o meu nome e me perguntarem, posso ir eu hoje? Eu só fui atender um miúdo. E o posso ir eu hoje, assim como os meus miúdos verem-me e virem a correr para mim, é a melhor gratificação que eu tenho. Ou chegar a algum sítio, mas isso eu acho que é na profissão de qualquer pessoa, chegar a algum sítio e ou então já me aconteceu ligarem-me a dizer, Joana, ele quer falar consigo porque diz que já está cheio de saudades. É, pronto, eu ganhei o dia, ganhei a semana. É gratificante. É muito. E com isto tudo nós estamos com uma conversa já aqui bem longuinha, sem darmos pois por acredito, isso. Acredito. Sem darmos por isso. Joana, nós vamos já para a parte final, vamos já cortar na meta, estamos quase a atingir o nosso tempo. Há uma mensagem, alguma coisa que quisesse dizer que nós não conversámos ao longo deste tempo? Que diga-se passagem, foi um prazer muito grande falar consigo. É a segunda vez, e oxalá que não seja só a segunda, que haja mais, porque realmente eu gosto de conversar, e este programa tem essa vantagem. Nós conversamos, não entrevistamos as pessoas, conversamos com elas, tentamos que elas se soltem para além da sua profissão, para além da sua personalidade, que possam contar coisas que, para quem está do outro lado, coisas agradáveis, e às vezes alertar até para pequenas coisas que são. Elas estão connosco e nós às vezes nem olhamos para elas. Muito obrigada, é recíproco, eu acho que se nota que é recíproco. Alguma coisa, eu acho que estejam atentos, sempre, estejam atentos a si, estejam atentos aos miúdos, o que é que se passa, porque é que, não só vós, nós falamos aqui muito de vós, mas é importante estar atento ao desenvolvimento, era suposto ele fazer alguma coisa e não está a fazer, não tenham tabu. porque isto é muito divertido para os miúdos, eles acham, eles até costumam gostar, e não só miúdos, estamos aqui a abordar mais porque é a área efetivamente que eu mais gosto. Há toda outra área com adultos, e muito importante, porque há pessoas que de um momento para o outro ficam sem comunicar, sem conseguir falar, sem conseguir compreender, e esta parte é essencial. Eu falo mais das crianças porque é a área que eu gosto mais, é a população-alvo, não é a área, é a população-alvo que eu estou mais envolvida. E então eu deixo aos pais esse cuidado, aos educadores. Vale mais antes que depois, vale mais estar atento e ir e a terapeuta dizer: ah, devemos parar mais um bocadinho, ou estejam atentos, ou façam isto, isto, isto, estimulem e vão aqui e ali. Ou então dizer: não, vamos fazer e... Antes, prevenir. Prevenir vale sempre mais que remediar. Quanto mais deixamos as situações, pior elas se tornam. E hoje em dia, eu acho que sempre foi, mas hoje em dia a terapia não é de todo desprestigiante. O filho não é menos ou mais por ir à terapia. Eu trabalho numa realidade, numa das clínicas, em que ir à terapia é muito in. E então, mesmo que não seja estritamente necessário e que eu diga aos pais, porque eu tenho por hábito fazer isso, podemos esperar mais um bocadinho, eles dizem: não, mas nós queremos. É uma realidade diferente do que eu observo noutros sítios. Pronto, mas nem 8 nem 80. Não é porque fica bem, se bem que promoção, a terapia da fala faz sempre bem. Eu costumo dizer que a terapia da fala não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. Mas estejam atentos a tudo. Vale mais pecar por excesso do que por defeito. Ok, ficamos a conhecer um pouco melhor a Joana Pina e também a sua profissão. Ficamos também a conhecer um pouco melhor o que é que as motivações que a trouxeram até aqui. Esperamos que o futuro lhe traga quase tudo aquilo que tem, que pensou, aquilo que idealiza. Ou melhor ainda, que não me importa nada. Eu já digo só que, se não for 100%, que seja 80% ou 90%, sim, já será bom. E a saúde e a motivação, e sobretudo gostar daquilo que faz, acho que é a coisa mais importante que qualquer profissional pode fazer. E no seu caso, que lida com problemas que podem ser traumatizantes, digo eu, podem afetar a vida toda, não é? Eu quero agradecer a disponibilidade mais uma vez. Muito obrigado, muitas muito felicidades. Obrigado, eu. Ficamos então a aguardar notícias daqui para o futuro, ficamos a tentar saber o que é que vai acontecendo com a evolução, que seja positiva, da Joana Pina. Também assim espero. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nada, o prazer foi nosso. Obrigado.